ouvindo o quintal. Você não dava água pra ela crescer, não sei porquê. Mas se essa rosa morrer, está dito por quê. Morreu nosso amor. Mas se essa rosa morrer, está dito por quê. Morreu nosso amor. A rosa ficou plantada no fim do quintal. Você não dava água pra ela crescer, não sei porquê. Mas se essa rosa morrer, está dito por quê. Morreu nosso amor. Mas se essa rosa morrer, está dito por quê. Morreu nosso amor. O amor é importante, interessante.